长路中。 We'll be right back. Boa noite, estamos na nova web rádio Mental Morfose e este é o Riff Service. Eu sou o One e prometo dar-vos o melhor do hard rock brasileiro nas próximas duas horas. Este programa vai ser 100% dedicado a bandas de hard rock brasileiras. Antes de mais, gostaria de dedicar este programa a todos os pombos sujos do grupo do Facebook AOR Hard Bastards, que colaboraram na realização deste programa. E mais importante ainda, queria agradecer a todos, incluindo bandas que me enviaram o material para conseguir passar no programa. Sem eles não seria possível. E vamos passar à música, que é o mais importante do Riff Service. Para começar o nosso alinhamento, temos um projeto novo. Um projeto de hard rock melódico, liderado pelo gaúcho Rodrigo Marina. Este projeto tentou entrar no alinhamento do Sweden Rock Festival de 2015 e esteve no grupo dos finalistas, mas ainda não sei se conseguiu entrar ou não. Para vocês, Marina, You Need to Believe. Too late to believe in yourself and change your ways, but e após Marina, continuamos o nosso riff service num tom hard rock melódico. Tivemos os paranaenses Auras com a música Love to Survive, do álbum New Generation, lançado em 2010. E vamos continuar o nosso riff service em tons hard rock melódico. A próxima banda é carioca e lançaram o álbum A Brand New Life em 2005. Estou a falar-vos dos Crystal Tears. Para vocês, Crystal Tears, Withered Roses. E após Crystal Tears, o nosso Riff Service ganhou peso com as bandas que se seguiram. Estou a falar dos Slippery de Campinas, que aqui tocaram a música Two Young Hearts, e terminamos a sequência com os Last Joker, banda de Santos, no litoral paulista, que nos ofereceu a música Hold On Tight. Os Last Joker terminaram em 1993 e depois fizeram apenas algumas aparições esporádicas para concertos. E vamos agora voltar ao hard rock melódico com o início de uma nova sequência. Desta vez com os paulistas Superstitious, banda que foi retirar o seu nome a uma música dos Europe. Esta banda, quando começou, era uma banda cover dos Europe. E para vocês, Superstitious, Shelter. E após os Superstitious, continuamos no hard rock melódico com os Now, com a música Midnight Call. E terminamos a sequência com uma banda um pouco mais pesada. Estou a falar-vos dos Sun Road com a música Chains Must Be Hard. E os Sun Road são uma boa maneira de introduzirmos a próxima sequência, em que o som do nosso Riff Service vai se tornar ainda mais pesado, mas sem sair nunca do hard rock. A próxima banda que vai entrar em sequência são os Cavalo Vapor e a música Antes Só. Bye. após Cavalo Vapor, ficamos com uma banda dos anos 90, os X-Rated, com a música Bill Bad Sanchez. E vamos continuar o nosso Riff Service, o nosso programa de hard rock, com outra banda brasileira, os Cross Rock, com a música Any Road. gonna shoot a footstep. It takes a fire away from my side. You'll never listen. I'm turning on again. I heard something. I can't find my mind. It's all you.

We came back to the highway just beginning in our sunset. Rockin' roll. Eu subo no palco com o diabo. One, two, three. E após Mad Gator ficamos com duas bandas que praticam um hard rock bastante clássico. Ficamos com os Motor Rocker, com Blues do Satanás. Esta banda durante alguns anos foi considerada pelos AC/DC como a sua melhor banda cover, porque eles, além de terem trabalhos autorais, terem originais, também são uma banda cover de AC/DC. E terminamos a sequência com os Gaúchos, Rosa Tatuada e a música Gatinha Tarada. Esta banda, os Rosa Tatuada, apresenta grandes influências de Kiss, Motley Crue e de Poison. E vamos continuar agora o nosso Riff Service com uma banda mais desconhecida, com uma banda ainda mais underground. Para começar a próxima sequência temos os Gato Pardo, So Alone. It's for you. E após Gato Pardo, ficamos com os paulistas Sunset Mob, I'll Be Waiting. Esta banda pratica um hard rock melódico que faz uma ótima ponte para a próxima sequência, que vai iniciar-se com outra banda praticante de hard rock melódico. Estou a falar-vos dos Horizon com a música Fight For Your Dreams. Estamos na nova web rádio Mental Morfose. Este é o Riff Service e eu sou o One. E o nosso Riff Service aproxima-se rapidamente do seu final. E após Horizon, ficamos com Winner, In The Night. E foi com Winner que terminamos esta sequência. E vamos iniciar agora a maior sequência do nosso Riff Service. Uma sequência com 4 músicas. E a primeira é de uma banda que faz da diversão e do deboche a sua própria religião. Estou a falar-vos dos Shocker. Para vocês, Shocker Nice Boobs. frio. E aqui na terra morremos de morir. E outra guerra pintou. O petróleo aumentou, eu sei. Não vou passear de carro. Não vou mais sair a pé. Tenho medo. E o que será do dia da manhã? Dia da manhã. E o que será do dia da manhã? Dia da manhã. Estamos pra chegar ao ano 2000. Estamos pra chegar ao ano 2000. Shocker, ficamos com Haikai, Voo Veloz. Depois ficamos com os clássicos Anjos da Noite e a música Ano 2000. Os Anjos da Noite foram a banda que revelou o guitarrista Edu Ardanui, que se consagraria nos Dr. Sin. E por falar em Dr. Sin, terminamos a sequência com os Platina, banda que contava com os irmãos Buzic, que também fazem parte dos Dr. Sin. E se terminamos a sequência com uma banda dos irmãos Buzic, vamos iniciar a próxima com outra banda de que eles fizeram parte. Neste caso, com o saudoso Wander Tafo. Para vocês, Tafo, meu punhal. Passa a ser fatal. said before, Dr. Robert, today's hard rock isn't playing the same way as the 80s. Of course not, Dr. Mitch. Just a bunch of stupid kids trying to play guitar. That's why we're getting this sample of this guy's DNA. He's a real hard rocker that came from the 80s. Our experience is gonna be a success and oh my god! Hey, you! Where the hell are you going? E após Tafo, ficamos com outra banda que foi retirar o seu nome ao nome do seu guitarrista virtuoso. Estou a falar-vos do Snow, de Mark Snow, e para vocês ficou aqui a música What Comes Around. E vamos entrar agora na nossa última sequência, na última sequência do nosso Riff Service. E para iniciar esta sequência temos os cariocas Pleasure Maker, banda que já apareceu no nosso Riff Service algumas vezes. Para vocês, Pleasure Maker, Just Thinking About You. Peraí. Terminamos o Riff Service de hoje com Dr. Sin, futebol, mulher e rock and roll. Antes ficamos com os cariocas Pleasure Maker. Para a realização deste Riff Service especial dedicado 100% a bandas brasileiras, queria agradecer ao pessoal das bandas que me enviou o material. Sem eles não seria possível. Queria também agradecer ao pessoal do grupo AOR Hard Bastards pelas dicas que me deram e também pelas informações. O meu muito obrigado. Sem vocês não seria possível. Desejo a todos uma ótima semana e prometo voltar na próxima semana. Este é o Riff Service. Estamos na nova web rádio Mental Morfose e eu sou o One. Rock on! Quero ouvir, não me outro lado o vosso império, prometeis um mundo novo. Calai-vos que pode o povo querer um.